Olá, eu sou o Rui Bandeira e é com muito prazer que estou aqui com todos vocês na Rádio Antena Web. Caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Eclipse Total aqui no canal 1 da Rádio Antena Web, edição para 15 de junho de 2013, sábado, mais ou menos 8h30 da noite. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que já abriu com uma novidade em primeira, não digo em primeira mão, mas não sei, mas é uma novidade que chegou à Rádio Antena Web hoje à tarde. Antena Web chegou o novo single de Rui Bandeira. Queremos enviar um abraço e agradecer-lhe também pela, enfim, pela presença aqui no nosso Eclipse Total e não só. Já conversamos com o Rui Bandeira para o programa Tempo de Antena. Pois é, ora, mais uma edição que, como já fui dizendo esta tarde no Facebook, tem muitas, mas mesmo muitas novidades. Vamos começar por algumas. Já saiu o novo álbum da cantora Susana Pragosa. Já falamos sobre ela nas últimas edições, porque o tema chegou até nós ainda um tempo antes de sair para o mercado. E não é o único caso que isso acontece. Nós vamos também trazer aqui um outro tema, que entretanto já cá está, de um álbum que creio vai ser no dia 8. Mas o tema já cá está. Depois do Rui Bandeira, é tempo de trazermos o Boguinhas do Zé, música nova de José Malhoda, um álbum que acabou de sair também esta semana. O Boguinhas do Zé, a música então de José Malhoda, é o seu mais recente trabalho, que aliás esta é uma faixa título. E este então é o seu mais recente trabalho, o Boguinhas do Zé. Uma música muito curiosa esta. Nós já apresentamos na Antena Live, mas agora só em altura oportuna, e já até falamos nela também, não, no Par e Par. Mas só agora com a altura oportuna é que lhe posso dar um bocadinho mais de destaque a este trabalho. Pois é, ora, até porque o trabalho saiu recentemente, ele chegou hoje também aqui à Rádio Antena Web. Diziam então que este disco é mais um disco bem à José Malhoa, o disco que tem um total de 11 faixas e que promete animar, e de que maneira, os nossos ouvintes e todos aqueles que gostam do José Malhoa. Há aqui uma música que eu gostaria aqui de ressalvar, porque lá vamos ter estas baladas de vez em quando, não é? Lá vamos ter aqui estas baladas de vez em quando, e há uma que eu vou destacar, uma música deste álbum, para além do Boguinhas do Zé. Esta não é bem uma balada, digamos que é uma música mais calminha. É uma música mais calminha. Chama-se Mensagem, e tem essa mensagem, como é lógico. Mas este álbum do José Malhoa é todo ele primado por ritmos, por ritmo, aliás, é todos eles, porque, digamos, o José Malhoa tem, enfim, pronto, o José Malhoa tem de facto álbuns que pautam pelo ritmo, mas também pela mensagem. Depois, há músicas mais calmas, não é? E nós temos isso muito claro no álbum anterior, não é? Que mesmo nesta onda de ritmo, ele tem uma música, que se não me engano é a faixa número 4, já agora até vou confirmar com o ouvinte. Exatamente, acho que é a faixa número 4, que diz... Não, não era a faixa número 4, era a faixa número 5, exatamente, Como Dói a Solidão. Neste álbum não há essa balada propriamente dita, mas há uma musiquinha mais calma, que é mesmo esta, A Mensagem, faixa número 4, que está então no meio do CD, quase no meio do CD, é faixa 4 em 11. Sim, se fosse a 5 era praticamente metade. Portanto, continua a ser praticamente metade. Bom, é uma das músicas então também que se destaca neste disco, mas todas elas são ritmadas, têm energia, são apropriadas para o verão. A segunda chama-se Morenita, não é? São músicas muito, muito mexidas, mas esta do Boguinhas do Zé de facto ressalva, e de que maneira. É uma música, na minha opinião, muito bem conseguida. A parte do Arrocha, que enfim, não terá corrido tão bem, mas tirando isso, de facto, um tema muito bem conseguido por parte do José Malhoa. Como disse, este álbum saiu nesta semana, mas atenção, porque o álbum da Joana ainda não saiu. E o tema A Pita Dela, Mulher Polícia, já cá está connosco, e vamos também ouvi-lo daqui a um bocadinho. O álbum que já saiu foi o da Susana Pragosa. O álbum já saiu e nós vamos trazer aqui uma faixa que não é aquela que temos trazido nos últimos tempos, o que for será, vamos trazer a faixa número 3 desse disco, que se intitula Açúcar e Canela. Eu não sei se a mistura é boa, mas a música é, sem dúvida. E Susana Pragosa parece estar melhor do que nunca. Está numa forma realmente muito interessante esta cantora, que começou com as Susana Top Girls, cantou depois com Tony Carreira e agora está a cantar a solo, agora já há alguns anos a cantar a solo. Começou numa altura por uma fase mais... brejeira, vou chamar assim, não é bem brejeira, mas eu nem sei explicar, porque ela pronto, começou com mais ritmo. Embora estes temas também têm ritmo, mas era um ritmo diferente. Pronto, enfim, fosse talvez uma fase de amadurecimento da Susana Pragosa. Quando cantou o tema Mesmo Assim, aí ela consolidou-se como uma cantora portuguesa com um certo estatuto, passou um certo patamar, digamos assim. Lança este tema, lança este álbum e torna-se um destaque. O álbum que aqui também já falamos, tem este tema, é a faixa número 3,

e simultaneamente também a compra digital dos temas ou dos CDs. Vale a pena passar pela Portuguese CDS, pela Portuguese CDS, ou portuguesa se quiser, à portuguesa, portuguesecds.com ou portuguesecds.com, e vão então diretos a esta loja de música. Eu aconselho a que vão lá, a que descubram aquilo que há e a que, enfim, se deixem levar pela magia da música portuguesa, porque acredito que nós temos coisas boas, e eu acho que aquilo que abriu a edição de hoje é precisamente isso, coisas boas. Pelo menos nós fazemos tudo para trazer essa qualidade aos nossos ouvintes. Antes ainda de passar às próximas novidades, deixe-me dizer o seguinte. Vamos ter daqui um bocadinho uma conversa com a Helena Pereira, da Intelectos Douro. Nesta conversa, vamos falar sobre alguns acontecimentos na cidade de Guimarães, a partir da próxima quinta-feira, dia 20, e até ao dia 24 de junho. Mas Guimarães não vai ser o único alvo do nosso roteiro para a próxima semana. Eu conversei com a Helena Pereira, uma conversa que espero que seja do seu agrado, e também lhe quero contar, mais lá para a frente, o percurso artístico do cantor Nuno Rocha, um cantor que lançou recentemente um novo tema e que dá pelo nome de Metade de Mim Ama-te. O álbum chama-se Metade de Mim, e o cantor esteve à conversa connosco na passada terça-feira, para esta edição do Eclipse Total. Vamos conferir tudo isto, mas antes temos novo álbum de Márcia. É verdade. Ela que ficou conhecida com o tema Pele, com JP Simões, e que agora, enfim, já cantava, mas agora, claro, com todo aquele sucesso, lançou um novo tema, ou lançou um novo álbum, e ficam as coisas mais bem posicionadas para a cantora portuguesa. Márcia tem agora mais público, tem agora mais projeção, mais repercussão. Quando lança um álbum, mais se ouve falar do novo disco da Márcia. Portanto, aqui está ele, o novo disco da Márcia, tem 12 faixas, uma delas chama-se De Canto. Há aqui algumas participações curiosas, neste caso a participação de Samuel Uria na faixa número 3, Menina. Vamos conferir o tema De Canto, que é o tema de lançamento deste disco. Abre, portanto, o novo trabalho discográfico da cantora lusa. Márcia traz-nos De Canto. Thank you. Aqui está a cantora Márcia com este decanto do álbum que lançou agora em 2013 e que se chama Casulo, coisa que há pouco não disse. Ora, eu imagino que sejam mais sedentos por novidades e nós não vamos defraudar-vos. O álbum saiu há muito pouco tempo também, mas já cá está connosco. Há sinceramente há nem um mês que saiu. Sérgio Godinho, Grandes Êxitos, um álbum que inclui alguns temas interessantes do cantor, um dos quais eu destaco, e até a faixa de abertura. Lembro-me perfeitamente deste tema de 2003, creio. Não, não era 2003. Bom, agora, aliás, eu até nem sei. Bom, agora confesso que não sei de que álbum. Aliás, há aqui músicas do Sérgio Godinho que eu não conheço neste disco, o que me leva a pensar que nas duas uma, ou isto são algumas reinterpretações, ou estes êxitos são temas novos. De todas formas, fica este Dancemos no Mundo, um nome, ou seja, não estou a ver qual é que é a música, ou isso a música não me diz nada em termos de é esta, mas o título sim, curiosamente. Por isso vamos deixar aqui Dancemos no Mundo, a música que vão ouvir agora e que vai anteceder à minha conversa com a Helena Pereira da Intelectos de Ouro. Vamos aqui dar-nos conta de alguns sons que não são os mais simpáticos e desde já apresento antecipadamente as minhas sinceras desculpas, mas é que não conseguimos contornar tudo o que acontece lá fora e ontem foi um dos casos. Mas enfim, vamos a esta conversa com a Helena Pereira. Antes, o novo trabalho de Sérgio Godinho, do qual extraímos a faixa Dancemos no Mundo. Sem nada, minha namorada é tudo o que eu queira, mas vive para lá da fronteira. Separam-nos cordas, separam-nos credos, e creio que medos e creio que leis nos colam à pele papéis. Tratados acordos são pétalas lodo, dizemos a pista, é bom que se insista. Nascemos no mundo. Eu só queria dançar contigo, sem corpo visível, dançar com amigos, se fosse possível. Dos pares de sapatos, levantando o pó, dançar com um amigo só. Por ódio passado, seja maldito, amor favorito não tem importância, se for é da circunstância. Separam-nos crimes, separam-nos cores, a noite é de horrores, quem disse que é lindo, só posto para um dia fim. Sozinho adormeço e teu corpo apareço, dizemos a pista, é bom que se insista. Nascemos no mundo. Eu só queria dançar contigo, sem corpo visível, dançar como amigo, se fosse possível. Dos pés de sapatos, levanta do pó, dançar como amigo só. Trocar endereços num mundo de acessos, árvores sufocas, lugar das supostas trocas. Separam-nos facas, separam-nos fátuas, pai nossos e datas e excomunhões, acondicionando paixões. Acenda-se a tua luz na minha seguirmos a pista, é bom que se insista, nascemos no mundo. Pisemos a pista, nascemos no mundo. Eu só queria dançar contigo, sem corpo visível, dançar com amigos, se fosse possível. Dois pares de sapatos, levantando pó, dançar com amigos só. Dançar com amigos só. Dançar com amigos só. E já cá estamos ouvintes, mais uma vez, e com todo o prazer, com a Helena Pereira, da Intelectos de Ouro, para mais uma conversa sobre alguns eventos culturais que vão marcar nos próximos dias. Olá, Helena, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Antena Web. Então, Helena, o que é que temos para esta semana? Para esta semana, para estes dias, o que é que temos de destaque nos próximos dias? Ora, eu para estes próximos dias daria uma sugestão de como é fim de semana prolongado, pelo menos a norte, uma vez que 4 de São João, que é segunda-feira e é feriado, e na generalidade dos municípios mais a norte, daria uma sugestão de virem até Guimarães participar numa série de iniciativas, um conjunto vasto de iniciativas que realmente valem a pena. Só por curiosidade, em Guimarães, no dia 24, não se comemora o São João, mas o dia 1 de Portugal, porque no dia 24 de junho de 1128 foi o dia em que Dom Afonso Henriques ganhou então a Batalha de São Mamés. E então aqui em Guimarães, onde me encontro, não se comemora o São João, mas o dia 1 de Portugal. Portanto, a cidade, nos dias que a precedem, esse dia, enche de festa e de alegria, e de facto há vários motivos para vir passar um fim de semana prolongado a Guimarães e conhecer não só o centro da cidade, o centro histórico, mas um bocadinho também outros pontos, porque há de facto iniciativas de muita qualidade em vários sítios. Eu começava logo na quinta-feira, dia 20, pelas 22 horas, no Cineclube de Guimarães, que é um espaço que fica ali no Largo da Misericórdia, bem no Centro Histórico, apresentado um documentário que se chama O Vaga. O Vaga é um documentário que resulta de um trabalho performativo que a DEMO, Coletivo de Artistas, havia desenvolvido em 2011 em Varsóvia e em 2012 desenvolve em Guimarães. E então o Vaga consistia em ir para a rua, os performers irem para a rua e questionarem as pessoas para que elas dissessem numa palavra o que era a cidade. E então depois, supostamente, o performance que interpelava a pessoa enviava uma SMS à cidade, digamos assim, e do nada apareciam outros performances com umas grandes caixas de cartão onde estavam desenhadas letras e onde aparecia a tal palavra que a pessoa tinha dito. Este trabalho foi feito durante 5 ou 6 apresentações em vários pontos do município e, de facto, resulta agora de um documentário em que se pretende, no fundo, mostrar quais foram as palavras mais ditas, as menos ditas e, eventualmente, algumas situações caricatas. Será apresentado então quinta-feira, dia 20, pelas 22 horas no Cineclube de Guimarães e é um excelente motivo para começar, digamos assim. Depois, no dia seguinte, na sexta-feira, sugeria que então fôssemos até à Associação Cultural e Recreativa Convívio, a associação, portanto, que inventou, que criou o Guimarães. Portanto, não é uma associação qualquer, é uma associação de grande importância e peso na cidade, também no Largo da Misericórdia, curiosamente, assistir à penúltima sessão do ciclo Número Perfeito. O ciclo Número Perfeito são sessões de poesia musicada que partem, em termos da escolha de poemas, de um conjunto de livros que uma editora chamada Pedra Formosa publicou, uma editora vimaranense, publicou entre 1993 e 2003. São cerca de 35 volumes, livros, não é? Então nós, no fundo, foram convidados atores, dizeres, declamadores, não é? Músicos, para escolherem poemas e os virem dizer ao longo de várias sessões. Esta, portanto, será a nona sessão e tem como tema Exortório e Cova Escura, às 22 horas, no dia 21, na Associação Cultural e Recreativa Convívio. Temos como convidados o pianista Alberto Augusto Miranda e depois o elenco profissional do Teatro Concessão irá dizer poesia, deixando até algumas surpresas em termos da seleção de poemas para o público. Contudo, antes de irmos para o convívio, porque eu acho que é sempre bom ir com a barriga cheia para ouvir poesia e música, para correr melhor, eu sugeria que passassem no novo espaço que inaugurou em Guimarães há cerca de 2-3 semanas, que reabriu, não é? Já teve outras gerências, agora está com uma nova gerência, que é o Ultimato, um jazz café, experimentassem maravilhas gastronómicas locais num espaço bastante contemporâneo e com um serviço de excelência. Portanto, antes disso, por volta das 8 horas, ir até ao Ultimato, um jantar e depois subir a rua, porque é mesmo isso, em Guimarães é tudo bastante perto, subir a rua e ir ouvir uma maravilhosa sessão de música e poesia. Uhum. Depois, vamos ter variedade, não é? Eu seria então, no dia 22, pela tarde, quem for amante de uma bela festa popular, mas quando digo popular não digo mesmo popular, portanto de etnográfica, quem for amante de uma boa festa relacionada com a etnografia, com o folclore, no dia 22, no sábado à tarde, a minha sugestão passa para que se desloquem a Silvazes, que é uma freguesia que fica bem à entrada da cidade, logo a seguir às portagens, nunca é uma coisa agradável às portagens, mas elas estão lá. Portanto, são sempre uma referência, assistir a uma recriação etnográfica da Malhada do Centeio, protagonizada pelo grupo folclórico de Silvares. Portanto, depois há sempre lugar aos petiscos, a um vinho verde, essas coisas que as pessoas gostam e apreciam. E, portanto, sugeria que fossem então a Silvares à tarde, dançar um vira geral, ver a recriação etnográfica e experimentar uns petiscos. À noite, ou melhor, ao fim da tarde, por volta das 6 horas, e um bocadinho mais ali para os lados de Braga, não é? Antes de chegar a Braga, até à Citânia de Briteiros. Citânia de Briteiros é um povoado pré-romano, da Idade do Ferro, dos mais antigos de Portugal e dos mais bem conservados. É, de facto, um sítio de referência. E a banda da Sociedade Musical de Pevidém irá fazer mais um concerto do projeto Música com História. Portanto, o arqueólogo Gonçalo Cruz irá receber os visitantes, fazer um pequeno enquadramento histórico daquilo que é a Citânia de Briteiros, qual é a sua história, e depois, através de uma formação de câmara, a banda de Pevidém irá fazer um concerto com o repertório a combinar com a magia do local. De facto, um local que vale a pena ser visitado. Depois, para se calhar finalizar, deixando 2 dias para visitar a cidade, não é? O dia 22, depois à noite, que posso ir até à Praça da Oliveira, experimentar os bares e etc. No dia 23, é excelente que visitem o Paço dos Duques e todo o castelo e todo esse património mais mainstream, digamos assim, zimaranense. Dia 23, apesar de 23 para 24 celebrar historicamente o dia 1 de Portugal, não São João, em Covas, que é ali um lugar na freguesia de Polvoreira, realiza-se provavelmente o melhor São João do norte do país, o São João em Covas. Portanto, quem gostar de animação, de festa, dia 23, é ir a Covas participar no São João. Dia 24, dia então 1 de Portugal, há uma série de celebrações na cidade, há inclusive uma cerimónia oficial em que vai ser entregue a medalha de ouro da cidade ao professor Monserra, que foi presidente da Fundação Cidade de Guimarães, e será também inaugurada uma escultura em espaço público, ali perto da Câmara Municipal, em frente à Câmara Municipal, do escultor António de Azevedo. António de Azevedo é, de facto, um escultor vimaranense, ligado a Guimarães, com esculturas em vários espaços públicos. portanto, sugeria-vos aqui um conjunto de dias em Guimarães a conhecer o município, a conhecer a cidade, com algumas, com uma também sugestão gastronómica, que passando por um programa diversificado, que vai daquilo que é mais popular, aquilo que é mais erudito, com cinema, com várias coisas. E, portanto, a minha sugestão para este fim de semana prolongado a norte será, de facto, para virem até Guimarães e conhecerem as maravilhas que a cultura fez a esta cidade. Uma via alternativa, portanto, para quem não quiser, para quem não quiser estar obrigatoriamente ligado ao São João, pode, tem sempre aqui uma enorme fonte cultural. Aliás, Guimarães e Braga são cidades, mais até Guimarães, e sintetizou-se com a capital europeia da cultura. É uma cidade, mas já de si, já é natural, uma cidade muito, muito cultural, digamos assim, né? Com vários pontos de interesse em termos culturais, e com um cultivo pela cultura muito, com interesse pela cultura, de facto, muito significativo. Sim, foi uma cidade que se vocacionou de uma forma incrível para a cultura. E isso nota-se, isso respira-se de todas as formas. Portanto, vocacionou-se, de facto, para a cultura. E vale a pena, e quando vamos a Guimarães, independentemente do dia em que se vá a Guimarães, há sempre programa diversificado, há sempre coisas em vários pontos do concelho, portanto vale a pena vir e assistir e participar e sentir a energia da cidade, porque é uma cidade que respira cultura, em que se sente a energia da cultura, portanto ficaria por isso a minha sugestão. Vale sempre a pena. Eu gostava, só para que os ouvintes compreendessem, e se ainda tivermos tempo, gostava que compreendessem, ou seja, até que ponto, porque esta zona eu conheço mais ou menos bem, e sei a importância que tem em termos históricos e também de britânicos. Assim, só, digamos, de uma forma geral, o que é que se passou nesta altura, que nós aqui já não podemos trazer, porque na passada semana não houve eclipse total, mas aconteceu algo muito especial referente precisamente às tradições das ilhas de Centenas de Britânicos. Pode contar-nos, para os ouvintes de tudo que não conhecem, mas que poderão a partir daí ficar com uma ideia mais clara de até que ponto é que é singular este espaço no norte do país. O que é que se passou em Citânia de Briteiros por estes dias? Por estes dias, na Citânia de Briteiros, portanto, aconteceu uma recriação também histórica daquilo que era o cotidiano dos povos que habitaram a Citânia no tempo da Idade do Ferro. Então, é um povoado pré-romano, por onde passou, por exemplo, o guerreiro que todos os portugueses conhecem, que foi Viriato, que combateu os romanos, não é? Portanto, é um sítio importante e que, por estes dias, se fez lá uma recriação histórica conduzida por um encenador, em que se recriou esse cotidiano. Inclusivamente, esse momento, essa celebração, que é anual, acontece todos os dias, todos os anos, esse projeto, chama-se Citânia Viva, foi antecedido por uma peça de teatro chamada precisamente também Pedra Formosa, porque Pedra Formosa era o nome, foi o nome que os historiadores, que os descobridores da Citânia deram às pedras que, no fundo, faziam de porta dos banhos da Citânia. Okay? Então eram pedras trabalhadas, e a mais formosa de todas, que diz está no Museu da Cultura da Castreira, em Briteiros, e é um dos ícones imagéticos de Guimarães, passou a chamar-se Pedra Formosa, e deu até posteriormente o nome à tal editora de que falei. Portanto, peço desculpa. Esta Citânia Viva de 2013 começou com uma peça de teatro chamada Pedra Formosa, que recriou, o povoado da Citânia foi descoberto em termos arqueológicos no final do século XIX por um homem, por uma personalidade, por um intelectual fundamental de Guimarães, que se chama Francisco Martins Charmento. Tem, inclusive, uma sociedade que lhe é dedicada. Portanto, foi o primeiro, foi em Portugal, por exemplo, a ter máquina fotográfica, só para todos nos localizarmos e levar a importância de Martins Charmento para tudo isto. E então o Martins Charmento descobre a Citânia, e então a peça de teatro parte dessa descoberta, que o Martins Charmento e o Camilo Castelo Branco, que era íntimo, amigo íntimo do Martins Charmento, fazem da Citânia. E então a peça é uma mistura entre a descoberta deles, em género de alucinação, e de repente eles estão a viver com estes povos e a partilhar das suas tradições. Portanto, é um espetáculo que não sei se irá repetir, mas que a repetir-se, aconselharei com certeza, porque é um espetáculo maravilhoso. Muitíssimo bem escrito, ensinado pelo Bruno Labrinho, um jovem ensinador muitíssimo talentoso. O grupo de teatro, o grupo da Citânia, o grupo chama-se mesmo Grupo da Citânia, tem alguns excelentes atores no elenco principal, inclusive uma atriz, que é Sami Almeida, que também trabalhou connosco num espetáculo que se chamava Aqui Nasceu o São Sem Lix, e que falarei mais à frente, uma excelente atriz, entre outros, lá fazem parte desse elenco. Então a Citânia por estes dias viveu momentos de celebração deste tempo da Idade do Ferro, digamos assim. Vale a pena, tem visitas permanentes todos os dias, portanto é só uma questão de aparecerem e solicitarem essa mesma visita, e vale a pena porque é recuar milhares de anos, não é? E é recuar a um sítio que de facto é mágico. Então imagine-se uma peça de teatro num sítio à noite, não é? Num sítio destes que os povoados da Idade do Bronze organizavam as habitações e as ruas, etc., de acordo com a organização que eles acreditavam ser cósmica. Há estudos sobre isso, inclusivamente. Portanto, é um sítio mágico. Começamos a subir por aquelas pedrinhas e tal, à noite, um bocadinho assustados, mas depois percebemos aquilo que de facto tem um cariz mágico, e o espetáculo em concreto funciona lá muito bem à noite. E, como funciona muito bem a recriação histórica durante o dia, em que há de facto um arqueólogo, Gonçalo Cruz, que também acompanha, que cuida para que as coisas estejam de facto a retratar o mais possível aquele período. Helena, quero agradecer-lhe sinceramente o tempo que nos dedicou. Nós vamos ficar agora com um tema, e que dá pelo nome de Vou-me Embalando. A música é da Patrícia Antunes. Quero, só antes de terminar esta conversa, porque foi inevitável, percebeu-se, pedir desculpa à Helena Pereira e também aos ouvintes. De facto, não conseguimos controlar tudo aquilo que está passando por aqui. E poderíamos aqui fazer aqui um trabalho de edição, mas que acabaria por cortar toda esta conversa, e tentando evitar que isso acontecesse, deixei a seguir. Os ouvintes perceberam perfeitamente aquilo que a Helena disse, mas enquanto isso tenho a certeza, porque eu próprio também consegui perceber, não houve essa interferência, mas percebeu-se que alguns sons de fundo. Peço sinceras desculpas à Helena e aos nossos ouvintes. Enfim, quando fazemos trabalho amador, temos algumas limitações de condições sonoras. E peço sinceramente desculpa por esta situação. Pronto, vou pedir que não desligue. Vamos ficar com Patrícia Antunes, e para a semana vamos voltar com Helena Pereira para mais uma conversa, com outros eventos, quem sabe outros lugares, porque Portugal é um país, felizmente, com muita cultura. Vamos à música então. Patrícia Antunes traz-nos Vou-me Embalando. Para ninguém ouvir, as palavras foram com o vento. Eu vou me embalando só para não sentir. já cá estamos de volta, ouvintes. Bem-vindos depois desta conversa, então, com a Helena Pereira. Como viram, então, apesar destes contratempos sonoros, como viram, então, motivos de interesse não faltam para passar uns dias no norte do país, mais concretamente na cidade de Perso, em Guimarães. Quase que dava vontade de trazer aqui à antena a música do Dani Selva. O problema é que, felizmente, são tantas as novidades que já vamos passar da hora mais uma vez. Mas pronto, ainda temos a conversa com o Nuno Rocha, mas antes quero trazer um novo tema de Dário. Aliás, o álbum já saiu há algum tempo, mas não há assim tanto quanto isso, e como é lógico, eu não gosto de deixar nada pelo caminho. Por isso, vou trazer aqui o novo álbum de Dário, a faixa de título, ou seja, a faixa que dá nome a este disco, que foi lançado então em maio de 2013. O tema chama-se Se Não Me Queres Mais. E se é uma faixa título, lógico que o álbum também tem o mesmo nome. Vamos ficar então com este tema, que é uma balada do cantor que se tem vindo a tornar cada vez mais conhecido e tem ganho uma projeção cada vez maior no mundo da música portuguesa. É bom, faz sentido e acho que é justo, porque a música portuguesa é boa e nós temos visto aqui nomes de facto que vão comprovando isso. Dário é mais um na sua vertente musical, e por isso vamos ir conferir então este novo trabalho discográfico do cantor português. Chama-se Se Não Se Não Precisas Mais de Mim. Não, estava aqui a conferir o nome. O álbum, como disse, chama-se Se Não Me Queres Mais, se não está correto. Álbum então deste ano 2013, maio de 2013, e do qual estaremos esta faixa número 1, e que é então a faixa título, Se Não Me Queres Mais. Daqui um bocadinho tenho uma entrevista com o Nuno Rocha para lhe apresentar. Para já, vamos à música então. De há um tempo para cá estás diferente. Podes dizer que não, mas meu peito sente. Sinto-te distante e até fria. Desapareceu em nós aquela magia. Eu passo noites em claro, mas não consigo entender. Não sei o que pensar, mas quero te dizer. Se não me queres mais, ser sincera comigo. Se não me queres mais, fico só teu amigo. Se não me queres mais, ouve a voz da razão. Não brinques com o meu coração. Se não me queres mais. Tempo para cá andas triste. O brilho dos teus olhos já não existe. Andas tão diferente que me sinto perdido. A vida assim para mim não faz sentido. Eu passo noites em claro, mas não consigo entender. Não sei o que pensar, mas quero te dizer. Se não me queres mais, ser sincera comigo. Se não me queres mais, fico só teu amigo. Se não me queres mais, ouve a voz da razão. Não brinques com o meu coração. Não me queres mais, ser sincera comigo. Se não me queres mais, fico só teu amigo. Se não me queres mais, ouve a voz da razão. Não brinques com o meu coração. Queres mais, ser sincera comigo. Se não me queres mais, fico só teu amigo. Se não me queres mais, ouve a voz da razão. Não brinques com o meu coração. De regresso com esta conversa, com esta entrevista, com, aliás, de regresso com esta música, depois desta música do Dário, Se Não Me Queres Mais, música então que ouvimos nestes instantes, há instantes. Agora é tempo da nossa entrevista com o cantor Nuno Rocha, um cantor que está a viver na Suíça e que começou nesta questão do lançamento de álbum de originais, enfim, no ano passado. O cantor tem vindo a ganhar uma projeção interessante em termos de aceitação por parte do público e foi isso mesmo que nos motivou a entrar em contato com o artista para que estivesse então connosco na edição do Eclipse Total. Assim aconteceu, gravou na passada terça-feira connosco uma entrevista e teve a gentileza de entrar em contato telefónico connosco. Desde já quero agradecer antecipadamente até ao Nuno Rocha por essa mesma conversa, por essa mesma disponibilidade para realizar para aqui, para Portugal, a chamada. Ele que estava então na Suíça. Vamos ouvir como é lógico dois temas, como sempre. Um deles chama-se Metade de Mim, Ama-te. É o novo single do cantor que lançou na passada semana o videoclipe e que hoje então vamos conversar um bocadinho com ele, vamos conhecer um bocadinho mais sobre o percurso artístico de Nuno Rocha. Antes, e só mesmo para que se orientem, vamos lá ficar então com este seu novo single intitulado Metade de Mim, Ama-te. O álbum chama-se Metade de Mim. Vamos à música. A partir de agora, entrevista com Nuno Rocha e o tema que vamos ouvir primeiro de tudo chama-se esse mesmo, Metade de Mim, Ama-te. Sonho contigo até sem querer. É que o meu coração não quer entender que é melhor assim eu não te ter. Metade de mim ama-te e a outra não sabe o que fazer. Metade de mim adora-te e a outra não sabe o que fazer para ser feliz. Aí afaste-me e tento-me distrair. Não quero mais me repetir. É que o meu coração não sabe o que quer. Eu tenho medo do que pode acontecer. Metade de mim ama-te e a outra não sabe o que fazer. Metade de mim adora-te e a outra não sabe o que fazer para ser feliz. Metade de mim adora-te coitada de mim, adora-te e a outra não sabe o que fazer. Ser feliz. Metade de mim ama-te. Este foi o tema que acabamos de ouvir, do cantor Nuno Rocha. Estou com ele, ao telefone, diretamente da Suíça. É onde se encontra o nosso cantor, o nosso entrevistado de hoje, do Eclipse Total. Olá, Nuno, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Carlos Bonaparte. Tudo bem? Tudo ótimo. Nuno, novo trabalho, novo tema. Como é que começou, não digo este trabalho especificamente, mas como é que começou todo este percurso pelo mundo da música? Ou seja, quem é que é o Nuno Rocha, para quem não conhece, quem é que é o Nuno Rocha, de onde é que vem, há quanto tempo é que isto começou? Ora bem, isto já começava há muito pouco tempo, mas já há muito tempo que eu tinha este sonho de ser cantor. Tinha mais ou menos 13, 14 anos, 15. A minha mãe sempre foi uma grande fã do Tony Carreira. Foi a partir desta idade que eu comecei a dar mais valor à música. Comecei a cantar em karaokes. As pessoas gostavam bastante de me ouvir e eu ficava super contente. Até que em Portugal eu nunca consegui gravar um álbum de originais, porque além de ser bastante caro, eu também não tinha possibilidades para isso. Até que quando cheguei aqui à Suíça em 2008, gravei um álbum com temas de Tony Carreira, no qual me ajudou muito. Tive algum espetáculo aqui na Suíça. Ajudou muito a sentir-me mais seguro em cima do palco. Comecei a lidar com o público, isso é bastante importante. Mas eu queria algo mais do que isso. Eu queria gravar um álbum com temas originais, poder cantar aquilo que fosse meu. Até que nesses espetáculos que eu fiz, os vários artistas que eu conheci entraram nos espetáculos e eles sempre me diziam que eu devia gravar um álbum com temas inéditos, e então aí não existem mais. E no ano passado, em novembro, fui a Portugal e gravei este álbum, Metade de Mim. Mas agora, por curiosidade e pelo que nos puder contar, que artistas é que fizeram parte, ou alguns artistas que fizeram parte destes nomes, destes concertos? Só para termos uma ideia. Os concertos foi Luís Jorge. Uhum. Um outro, Carlos Santos. Uhum. E também o patrocinador da SIC, apresentador da SIC, o José Figueiras, no qual eu tive vários espetáculos com ele também lá a assistir. Uhum. Nomes que nós aqui por acaso também conhecemos, pronto, José Figueiras acho que é mais conhecido em termos gerais, mas mesmo o Luís Jorge. Uhum. E o Carlos Santos também conhecemos, enfim, pronto. Porque eu fiz esta pergunta porquê? Porque no fundo há todo um movimento de cantores que tem surgido nos últimos anos que está muito ligado entre Portugal e as comunidades portuguesas noutros países. E o caso do Nuno Rocha é mais um exemplo. O Nuno, quando chegou à Suíça, sentiu que o mercado musical português, digamos assim, estaria mais aberto que em Portugal? Ou é mais ou menos a mesma coisa? Se formos a ver, porque assim, estou aqui desde 2008, estou aqui há 5 anos mais ou menos. Aqui as músicas, as pessoas dão muito valor à música portuguesa. Aqui as comunidades portuguesas sentem muito falta de artistas portugueses, e é por isso que talvez aqui seja melhor divulgar também o nosso trabalho, mas nada melhor que em Portugal, como é óbvio. Mas será mais ou menos a mesma coisa. Eu pergunto porque fiquei precisamente... Além em Portugal, entre a televisão e o trabalho ter sido editado e ter sido feito aí, penso que será melhor, não é? Eu pergunto precisamente por isso, porque eu fiquei com a ideia, nos últimos 2 anos, talvez, nos últimos 3 anos, que de repente muitos desses artistas, e o Nuno Rocha também, ganharam alguma projeção aqui em Portugal, muito por culpa, entre aspas, ou muito graças, se preferirmos, portanto, às comunidades portuguesas, não só na Suíça, mas também no Luxemburgo, na França, nos Estados Unidos, mas mais aqui na Europa, que foram, de certa parte, consumindo a música portuguesa e vindo para cá para Portugal, foram também trazendo essa música portuguesa. porque aquilo que eu vinha assistindo nos últimos anos, a música portuguesa teve aqui em Portugal um decréscimo assustador, e de repente surge toda uma vaga de novos artistas da música ligeira portuguesa, curiosamente aqueles que muitos designadamente chamam ou pejorativamente chamaram de pimba, não é? Mas que eu chamo de música ligeira portuguesa, e que de repente ganham então estes novos artistas e curiosamente novos adeptos também aqui em Portugal. Sente, quando ouve a sua música ou quando é a Rádio Portugal, sente que elas são agora mais calorosas do que, por exemplo, quando iniciou o seu percurso artístico, ou mantém-se mais ou menos a mesma? Sem dúvida nenhuma. Sim, claro. Está a fazer já um bom sucesso. Nunca pensei este álbum, a música Metade de Mim, que já neste caso no meu álbum, está a fazer já um bom sucesso nas rádios em Portugal e mesmo nos tops sempre bem classificado. Era uma coisa que eu nunca esperava. Nunca esperava este primeiro álbum fazer já sucesso, mas tenho que agradecer a todos por confiarem em mim, a todos que gostam de mim, pelo apoio e pela força que me deram, e estou super contente, não há palavras para agradecer aquilo que estou a ver já pela música, que está a fazer já um bom sucesso. É graças a todos que têm visto e têm me dado força e apoio e tudo mais. Tem ideia já, o álbum já saiu há mais ou menos meio ano, não? Meio ano não, já há mais alguns meses. O álbum saiu a meios de fevereiro. Ah, ou seja, só saiu este ano? Sim. Ah, ok. Eu também estava a crer que tinha sido final do ano passado o álbum. Não, foi gravado no ano passado, em novembro, mas só saiu para o mercado geográfico em Portugal em mês de fevereiro. Ah, pronto. Ia te perguntar, ainda assim, pode ser que já tenha alguma noção. Já tem alguma noção de vendas, ou ainda é muito cedo para ter uma ideia real sobre o número de vendas? Sim, ainda é muito cedo. Mas sei que está a correr já bastante bem, pelo que me disseram, está a correr bastante bem. Mas ao específico não sei em que ponto é que estamos. Exato. Eu não sei exatamente a idade do Nuno, mas a pergunta vai depender muito da idade que tiver, já vai perceber porquê. Sente falta de um Made in Portugal? Ou seja, isto há uns anos atrás havia um programa, isto para quem não conhece, há uns anos atrás havia um programa mítico na RTP, que era o programa Made in Portugal, que era apresentado pelo Carlos Ribeiro, e que entretanto desapareceu do panorama televisivo português. E este programa era um top semanal, portanto, que era só de música portuguesa, ou seja, de Portugal, cantada em português, e que dava de facto muito espaço aos artistas. Havia também um canal que era o Sol Música, que era o Sol Portugal, e que também desapareceu em 2003. Não sei se o Nuno tem noção do impacto na altura que estas contagens teriam, mas sente falta, sente que poderia ser bom para a música portuguesa, ou sente que ainda é muito cedo, que ainda há muito poucos artistas neste momento que cobrissem essa possibilidade de oferta, digamos assim? Bem, é bastante importante para divulgar a música portuguesa, divulgar aquilo que é nosso, porque é a nossa língua, e eu acho que foi um erro isso ter não acabado, porque eu não estava dentro desse assunto, agora que eu tinha dito, estava dentro desse assunto, mas de todas as maneiras era bom para a música portuguesa, para nós portugueses, para conhecer mais as músicas de cada artista. E quanto ao trabalho do Nuno, para quem não conhece este trabalho, especialmente este, porque é, pronto, o outro, como já referiu, é um álbum de temas do Tony Carreira. Este é um álbum de inéditos, do Nuno Rocha. Que, para quem não conhece, o que é que pode esperar, isto voltando ao álbum, o que é que pode esperar deste disco? O que é que pode esperar? O que eu digo sempre, aliás, o que as pessoas me dizem sempre, eu fico super contente, são que este álbum aqui são temas românticos, são os temas românticos que compõem este álbum. Alguns bons, outros mais tristes um bocado, mas muita gente se identifica com eles, acima de tudo com esta música Metade de Mim, porque de alguém que era indeciso e que amava e que não podia ter essa pessoa. As pessoas identificam-se muito com esta música, entre outras também, e eu fico super contente com isso. E neste álbum podem encontrar coisas boas como coisas más também que acontecem na vida, não é verdade? O Nuno considera-se um cantor romântico ou um multifacetado que, neste caso, experimentou a primeira vertente mais romântica? Não percebi, não percebi. O Nuno, digamos, sente-se um cantor, ou seja, aliás, entende-se como um cantor romântico ou um cantor multifacetado que neste álbum, por acaso, explorou mais a vertente romântica, ou seja, é isto que podemos esperar do Nuno nos concertos, ou também um Nuno que é capaz de tanto de animar, digamos, com músicas mais mexidas, mais ritmadas, ou é um cantor mesmo romântico? Sou um cantor mesmo romântico, é verdade. Eu comecei a cantar com músicas Tony Carreira, foi o álbum que eu tinha gravado, foi uma brincadeira. Ver como reagia o público, se gostavam, se eu tinha vocação para a música. Foi um álbum que me ajudou muito, como acabei de dizer, mas certamente é na música romântica que me sinto bem, sinto-me a cantar bem e a exprimir os sentimentos que cada um de nós temos. Estamos a gravar esta entrevista no dia 12, 13, 14, 15 de junho, está a ir provar esta entrevista no programa Eclipse Total. A partir do dia 15 de junho, há datas de espetáculos confirmadas do Nuno, quer fora de Portugal, quer em Portugal, porque também temos ouvintes fora de Portugal. Há datas confirmadas de espetáculos ou ainda não? Isto a partir sempre do dia 15 de junho. Sim, já estive agora a semana passada, mas agora tenho dia 6 de agora de julho, uhum, aqui na Suíça, no Ticino, na parte italiana aqui da Suíça. E dia 27 e 28 em Zurique. Portanto, para os portugueses que vivem perto destas cidades, por exemplo, não é? Ou que eventualmente queiram e possam ir de mais longe até à Suíça para assistir a alguns desses espetáculos, ainda têm tempo. Estamos a falar de 6 de julho e 26 e 28 de julho, portanto, são, num dos casos, até passado com mais de um mês, portanto. Há ainda bastante hipótese de viajar até essas cidades e então assistir ao espetáculo do Nuno Rocha. Nuno, última pergunta. Quem quiser comprar este álbum, onde é que pode encontrá-lo? Para quem está em Portugal, pode encontrar em todo o mercado discográfico, como Fnac, Vorten, etc. Na Fnac, acima de tudo, porque é uma das maiores lojas de música portuguesa. Para quem está no estrangeiro, pode obtê-lo através do site ou da Fnac ou da Loja da Música, que é um dos sites maiores também de divulgação dos álbuns, não é? Portanto, quem quiser, sabe então. Aqui em Portugal tem lojas como a Fnac, como a Vorten, como referiu agora o Nuno, e tem também o site lojadamusica.pt, se não estou em erro, onde... .pt, agora assim que eu não sei. Pois, pronto, se pesquisarem por Loja da Música, certamente vão encontrar... .com. Vão encontrar certamente, portanto, serão um dos primeiros resultados, com toda a certeza, porque é um site bastante conhecido. Irão então encontrar este site onde podem adquirir, quer em Portugal, quer lá fora, embora aqui em Portugal tenham outras oportunidades. Poderão então adquirir o CD de Nuno Rocha, que se chama Metade de Mim e que tem este tema que já ouvimos há um bocadinho: Metade de Mim, Ama-te, e um outro que vamos ouvir agora, não é? É verdade. Vamos ouvir um tema que agora aqui escapou-me o nome. Como é que se chama o tema? Vamos ouvir agora? Dei tudo por ti. Pronto. Dei tudo por ti. É o tema que vamos então ouvir de Nuno Rocha, Dei tudo por ti. Nuno, quero agradecer-lhe sinceramente pelo tempo que nos dedicou. Muito obrigado por esta oportunidade que me deu para a divulgação deste meu álbum. Um forte abraço para si e tudo bom. Muito obrigado, Nuno. Na rádio também. Vou só pedir então que não desligue. Vamos à música do Nuno Rocha. Esta também faz parte do seu mais recente álbum, como já referenciei, chama-se Metade de Mim. E a música que vamos ouvir chama-se Dei Tudo por Ti. É mais uma das faixas deste álbum, mais uma prova de que vale a pena adquiri-lo. Vamos à música então. Eu volto em instantes para seguirmos com o nosso Eclipse Total. teu amor, para sentir-te junto a mim. Novo mundo só nós dois. Eu fiquei perdido em saber, o teu amor não quis crescer. Eu fiquei desesperado. Foi assim que segui com o meu caminho, percorrer a estrada da vida sem poder olhar para trás. Dei tudo por ti, a minha vida e o meu amor. Fiz tudo por ti para agora sentir esta dor. Se ainda pensas em mim, lembra-te desta nossa paixão, das palavras que me disseste para ferir o meu coração. Esperei pelo teu amor, para sentir-te junto a mim. Novo mundo só nós dois. Eu fiquei perdido em saber, o teu amor não quis crescer. Eu fiquei desesperado. Foi assim que segui com o meu caminho, percorrer a estrada da vida sem poder olhar para trás. Dei tudo por ti, a minha vida e o meu amor. Fiz tudo por ti para agora sentir esta dor. Se ainda pensas em mim, lembra-te desta nossa paixão, das palavras que me disseste para ferir o meu coração. Dei tudo por ti, a minha vida e o meu amor. Fiz tudo por ti para agora sentir esta dor. Se ainda pensas em mim, lembra-te desta nossa paixão, das palavras que me disseste para ferir o meu coração. E já cá estamos, ouvintes, depois desta música de Nuno Rocha, Dei Tudo Mim. Música então que faz parte também deste seu mais recente single, aliás, deste seu mais recente álbum, peço desculpa. Enfim, já podemos perceber aqui que é um álbum que vale a pena. É o que se diz então um cantor romântico e que promete deixar aquelas borboletas na barriga às fãs, não é? Pois é. Nós vamos ter que chegar ao final desta emissão. Ainda haveria mais para apresentar. Vai ter mesmo que ficar para a próxima semana. Eu queria falar um bocadinho mais sobre o álbum do José Malhou. Eu queria falar um bocadinho mais sobre o álbum da Rebeca. Um bocadinho mais, porque acho que é justo, sobre alguns álbuns que não falei aqui, como o da Sónia, como o da Tita. Mas enfim, não ao mesmo tempo, só mesmo para a semana. Porque hoje ainda lhe quero apresentar mais uma novidade. A música é dos Megatone e chama-se Eu Sou a Minha Terra. A música já tem vindo a ser apresentada em outros programas, mas enfim, vamos aqui também trazer o tema de um grupo que também tem estado em contacto connosco, os Megatone, que têm estado então em contacto com a Antena Web. Eles mesmos facultaram-nos este tema, Eu Sou a Minha Terra. Ora, aos Megatone quero agradecer e também, enfim, esperar vivamente que estejam connosco dentro de algum tempo no programa Eclipse Total. Mas antes de eu ainda vou dizer quem é que vai ser o próximo entrevistado. Para já vou trazer a música então dos Megatone intitulada Eu Sou a Minha Terra. Reggaeton. Ah! E já me esquecia, eu peço desculpa que isto são tantas novidades, porque eu agora ao falar em reggaeton é que me lembrei da minha quase falha, mas felizmente ficou-se pelo quase. É que não são os Megatone os únicos a cantar reggaeton por agora. é que a Xana Carvalho também tem novo tema, chama-se Lady Latina, e nós vamos conferi-lo também aqui nesta edição do nosso Eclipse Total, porque já viram imensas novidades. Ora, vamos então ficar com os Megaton, Eu Sou a Minha Terra, e depois a Xana Carvalho, depois da All Night Long, chega-nos a Lady Latina, mais uma música que chegou até nós, sabe quando? Olha, estava mesmo a começar o programa Eclipse Total. Faltavam para aí 5 minutos para começar o programa Eclipse Total quando chegou até nós esta música. Às 8h25. Portanto, imagine quão... Enfim, quando chegou esta música à rádio. E eu estava aqui a organizar-me enquanto estávamos a tratar aqui das coisas. Estava a organizar-me e preparar-me para trazer aqui a música da Xana Carvalho. Vamos conferir. Mas antes trago-vos precisamente... este tema. Intitula-se Eu Sou a Minha Terra, é cantado pelos Megaton. Eu sou a minha terra, sou a água que corre no ribeiro, sou o vento que leva a poeira, sou a azeite, fruta da oliveira. Eu sou a minha terra, sou o sorriso da minha gente, sou o chouriço e aguardente, sou a vida do imigrante. Sou a minha terra, sou as ruas de Porto. Sou a sardinha e o pão de broa, sou a vida triste, a vida boa. Sou o tocador da concertina, tocando uma carne verde, na grelha de uma roda. Eu sei bem de onde venho, eu sei bem. Levanta tua mão, orgulho da nação. Faz o coração, orgulho da nação. este corpo pode ser latina. Jovialidade e sensualidade pode ser latina. Movimento sexy, verdadeira lady pode ser latina. Esquece a sal e calor pode ser latina. Vem com latino, perdendo o controle. Este movimento e reggaeton para além. De regresso depois de Xana Carvalho com Lady Latina. É verdade, ouvintes. E agora? Agora chegamos ao final do Eclipse Total de hoje. Pois é. Muita música, muitas novidades, muita conversa. A conversa com a Helena Pereira, a entrevista com o Nuno Rocha. E agora é tempo de lhe dizer qual é que vai ser o próximo entrevistado. É verdade, ou neste caso, a próxima entrevistada, porque no dia 22 e no dia 29 vão ser duas entrevistadas. Mas é, isto vai então acontecer com esta entrevista vai então acontecer com um nome que é uma referência aqui para a rádio Interweb no sentido musical da questão. Ela que foi chegou, aliás, na altura em que o Top 30 da Interweb era uma contagem experimental, ou seja, ainda não estava cá fora, ainda não eram contagens oficiais, mas na altura em que estávamos a ver se o Top tinha aderência, se funcionava, enfim, a Cristiana Pereira esteve no primeiro lugar com Deja Vu, Onde Estás? E é precisamente com essa música que nós vamos ficar, a música Deja Vu, Onde Estás? Que é a faixa número 10 deste seu terceiro trabalho, e não primeiro. e então o terceiro álbum, faixa número 10, a música chama-se Deja Vu, Onde Estás? E é sem dúvida um grande trabalho este da Cristiana Pereira. Posso dizer-lhe, ouvindo, porque a conversa já foi gravada na passada quarta-feira, posso dizer-lhe que foi uma das conversas mais interessantes que tivemos, quer no Tempo de Antena, quer na Eclipse Total. Porque em todas aquelas conversas que já tivemos, esta foi uma das mais interessantes. Sem dúvida, falamos muito sobre o álbum, sobre os métodos de gravação, falamos muito sobre a forma como se vê a música portuguesa, como a própria Cristiana Pereira se comporta no mundo da música portuguesa. Foi de veras impressionante, uma conversa que não pode perder na próxima edição do Eclipse Total, dia 22 de maio. Eu despeço-me, de junho, aliás, eu despeço-me então com este tema, Deja Vu, Onde Estás? Faixa número 10, terceiro álbum intitulado Contagiante. Também falamos sobre isso. Sabia que o álbum não era para se chamar Contagiante? Tinha outro nome que eu por acaso não perguntei, mas mas a Cristiana Pereira disse. Pois é, eu não vou dizer como é que o álbum se ia chamar, mas a Cristiana Pereira vai contar na próxima edição do Eclipse Total. Ouvintes, um forte abraço, muito obrigado a todos. Já de seguida chega mais uma edição de Everything But The Kitchen Sink. O nosso locutor dos Estados Unidos, Sean Crane, vai-nos trazer então este espaço radiofónico. Despeço-me com Cristiana Pereira, o tema que se intitula Deja Vu, Onde Estás? Uma boa noite a todos, bom resto de fim de semana e até à próxima edição de Eclipse Total. Olá, eu sou a Cristiana Pereira e estou convosco na Antena Web. Por fazer e as marcas no